Então vamos lá. Gênesis 22, a história de Abraão, a prova de Abraão. Mas antes de ler isso, esse texto, deixa eu ler uma introdução aqui. Prestem bem atenção. O autor de um livro diz assim: uma vez, minha esposa e eu conhecemos Ana, uma mulher solteira que queria desesperadamente ter filhos. Ela finalmente se casou e, contrariando as expectativas dos médicos, foi capaz de ter dois filhos saudáveis. Por que contrariando as expectativas do médico? Ela já era avançada em idade. Mas seus sonhos não se tornaram realidade. Lembrando, o grande sonho dela era ter filhos. Filhos saudáveis. Os teve, e aí, os seus sonhos não se tornaram realidade. Sua vontade esmagadora de dar aos filhos uma vida perfeita tornou impossível que ela realmente desfrutasse a presença deles. Veja que coisa. Ela queria dar uma vida perfeita aos filhos, e foi essa tentativa de uma vida perfeita aos filhos que a impossibilitou de desfrutar da presença deles. Sua superproteção, seus medos e ansiedades, e a necessidade de controlar cada detalhe da vida dos seus filhos tornaram a família infeliz. O filho mais velho de Ana não se saiu bem na escola e mostrou sinais de problemas emocionais sérios. O mais novo era cheio de fúria. E aí, existe uma grande chance, preste bem atenção, a mãe de Carlinhos, amém. Existe uma grande chance, olha lá, preste bem atenção aqui, existe uma grande chance de que a vontade de dar vidas maravilhosas a seus filhos acabe por arruiná-los. Preste bem atenção, novamente. Existe uma grande chance, Gilson, de que a vontade de dar vidas maravilhosas a seus filhos acabe por arruiná-los. Vou repetir só mais uma vez para Marçal prestar atenção em mim, Marçal. Presta atenção. Existe uma grande chance de que a vontade de dar vidas maravilhosas a seus filhos acabe por arruiná-los. A realização de seu sonho mais profundo, do seu desejo mais profundo, pode acabar se revelando ser a pior coisa que já lhe aconteceu. A realização de seu desejo mais profundo pode acabar se revelando a pior coisa que já lhe aconteceu. Depois a gente volta para a história de Ana. Isto é uma verdade, a gente vai constatar hoje. A realização dos nossos sonhos, ou do nosso sonho, pode ser justamente aquilo que vai nos quebrar. Em Romanos capítulo 1, antes mesmo de ler Gênesis, veja que coisa interessante, se falando de desejo, de sonho humano. Romanos capítulo 21, capítulo 1, versículo 24, diz assim, é aquele capítulo que fala dos homens, dos romanos e da humanidade, que às vezes prefere adorar a criatura ao invés do Criador. É aquele texto que fala que a humanidade, os homens, os romanos, estavam trocando a sexualidade. Homens deitando com homens, mulheres deitando-se com mulheres. É nesse capítulo 1 que tem essas coisas. Negação da divindade de Deus e adoração de criatura, de sol, de vaca, de coisas. E também a promiscuidade, tudo isso acontecendo. É interessante que no versículo 24 diz assim, que quando Deus quis reprovar estas pessoas, o que foi que Deus fez? Os deixou para a realização dos seus sonhos e desejos. Qual era a realização profunda do desejo da promiscuidade? A promiscuidade. O desejo mais profundo deles, Deus deixou ser realizado e foi o mal deles. O desejo mais profundo de quem adora a criatura, ao invés do Criador, é ser igual à criatura. E quando Deus deixa eles realizarem os seus desejos mais profundos, são justamente aquilo que vai arruinar a vida deles. Então, o meu sonho, a minha realização, o meu projeto de vida, pode ser justamente o que vai acabar com a minha vida. Todo mundo vive por algo. Todo mundo tem um objetivo, um centro, algum caminho, algum lugar a chegar. E se esse nosso projeto, esse nosso desejo, não for um desejo de Deus em nós, for um desejo nosso, repito, e repito e repito, isto vai nos levar para o abismo. Os projetos que Deus não faz parte, os projetos que não vêm soprados pelo Espírito, o seu maior sonho de vida, desvinculado de Deus, vai ser aquilo que vai lhe desvincular ainda mais de Deus. É interessante, na Bíblia, alguns, eu estava lendo aqui, e os estudiosos e tal, as pessoas que se debruçam bastante nos estudos bíblicos, estavam dizendo, dizem uma coisa, que o principal da Bíblia, o centro da Bíblia, o ensino principal da Bíblia, é, o que a Bíblia quer nos ensinar, é que nós devemos rejeitar a idolatria. Nas páginas bíblicas, a gente vai ver o caso de Abraão, por exemplo, lá no comecinho. Desde Adão. De Adão, a consumação em Apocalipse, das primeiras páginas às últimas, dos primeiros enganos adâmicos até as revelações apocalípticas, de cabo a rabo, daqui para lá, o que parece ser o ensino central, um dos ensinos centrais, é Deus dizendo, rejeita a idolatria. E rejeitar a idolatria é obedecer o primeiro mandamento. Me ame acima de qualquer coisa. Porque idolatria é amar qualquer coisa acima de Deus. Qual foi o problema de Ana? De Dona Ana? Amava tanto seus filhos que os estragou. Se fosse perguntada se ela amava mais o filho ou a Deus, ela diria aos meus filhos que eu lutei, que eu suei, que recebi como um milagre. E foi justamente porque ela não rejeitou os seus filhos como Deus. Ela fez os seus filhos como Deus, deixando Deus de lado. Assim, arruinou com a vida dos seus filhos. Vamos ler a história de Abraão, depois de ter dito o que eu disse. Abraão, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Mas antes do capítulo 22, o 12, o chamado de Abraão. Prestem bem atenção no chamado de Abraão, as palavras do chamado de Abraão, versículo 1. Gênesis 12, diz assim, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, olha o que ele disse. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí, versículo 2, a promessa. Guarda essa promessa. De ti, Abraão, eu farei uma grande nação. E te abençoarei. Bênção naquela época estava muito ligado com geração de filhos também. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Guarda aí, quero ver quem tem memória boa, tá? Olha a promessa para Abraão. Farei de você uma grande nação, te abençoarei, e o teu nome vai ser grande. Valeu, brother. Como é que tá a churrascaria lá? Tá bem? Por que você não convida o pessoal para participar lá de um? Já convidou? Ninguém foi ainda da igreja lá no Boi Bumbá? Ninguém foi na... Ô Gilson, vamos fazer a visita ao Boi Bumbá? Eu não fui porque eu não sei onde é. Pastor mentindo. Eles trazem isso aqui para me atrapalhar, né? Eu me perco, eu pulo lá para o último ponto. Ok, guardaram aí, né? Vocês têm memória boa. Farei de ti uma grande nação e basicamente o seu nome vai ser grande. Tudo bem, a promessa está aí. O que é que Deus pediu de Abraão? Apenas que ele saia da família dele, deixe seus familiares certamente ele levou alguns poucos, mas deixasse casa, deixasse tudo e fosse para uma terra que ele não sabia qual era, não sabia aonde era. Então a promessa era que o nome dele seria eternizado, seria um nome muito grande. Aí no capítulo 22, eu vou ler a história toda e depois nos debruçar nela. Diz assim: depois destas coisas, pois Deus, Abraão, aprova, ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor, estou por aqui, estou na área. Acrescentou Deus: vamos fazer o seguinte, toma teu filho, teu único filho, olha a fraseologia, preste atenção na sua Bíblia, tá? Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Gilson, o que é que Deus está pedindo? Está dizendo: Abraão, é preciso que eu conte a história aqui, que às vezes a gente perde o embrulho. Abraão já era muito velho, não tinha filho. E Sara também, muito velhinha, não dava mais para ter filho. Parecia com Ana. Não dava mais para ter filho. 100 anos, imagina. Eu não sei se o vídeo... aquele vídeo vai dar para passar aqui, da senhora tem quase 100 anos, que a gente vai passar um negócio aí. Quem está lá no YouTube, no Novo Jeito, aquele negócio lá, pá. Então, hã? Sei não. Os dois já estavam muito velhos. Mas como Deus tinha feito a promessa de que eles teriam uma família, uma descendência, Sara muito coroa e ele muito coroa, quase morrendo, o que é que eles pensariam? Deus prometeu que ia dar uma grande nação de mim e eu não tenho filho para gerar nação. Como é que pode? Aí Deus disse: eu vou dar um filho para vocês. E o tempo passando. Por um milagre, Sara já ria de Deus. É, vai dar nada, é brincadeira, rapaz. Tu não ouviste a voz de Deus, não? Isso foi um sussurro de alguém aí. Mas o que acontece? Milagrosamente, Sara tem um filho, Isaac. E aí, Jus, esperar 100 anos por um filho. O filho nascer de um milagre. Quando o filho nasce, a alegria de Abraão, maior do mundo, era o seu filho Isaac. Quando o menino está ali com ele, aí Deus diz: agora você vai me dar o seu filho. Leva para o monte e vamos sacrificar o menino. Pega o teu filho. E aí, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção nessa expressão. O teu filho, o teu único filho, o filho que você ama de fato. E leva lá para sacrificar. E aí a história segue. O que é que Abraão fez? Levantou-se, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Qual era o lugar que Deus indicou? Monte Moriá. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, o Monte Moriá. A gente vai precisar também desse Monte Moriá lá no fim, hein? Monte Moriá. Então disse a seus servos: tá bom, gente, o muro está ali, vocês ficam aqui, me ajudaram. Deus disse que só eu e ele fiquem aí no meio do caminho. E aí, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o que Abraão está dizendo, tá? Deus disse: me dá o teu filho, leva lá para o holocausto. Mas Abraão, em determinado momento, desceu da mula, disse: fica aí com a mula, fica aí, faz uma caminha, descansa. Eu e o menino vamos lá para o Monte Moriá, vamos lá, e nós voltaremos. Mas Deus não disse que ia matar o filho dele? E ele pega e diz: Miriam, nós voltaremos. Voltaremos. Versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, aí o menino disse assim: papai. Aí Abraão: diga lá. Eis o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeirinho para o holocausto? O menininho, Gilson. Papai, eu estou vendo fogo, a lenha, as coisinhas todas, mas cadê o carneirinho para morrer? Coitado, inocente. E aí, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o machado para imolar o filho. E quando ele quase está lá, uma voz do céu bradou, o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: estou aqui. Então lhe disse: não estendas mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome em aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A história está aí. Sempre que Deus chama uma pessoa para andar com Ele, Deus pede que esta pessoa se desprenda de tudo que ela tem para servi-lo, para caminhar com Ele. Vou formular melhor. Quando Deus espera que um dos seus filhos o siga, quando Deus quer que um dos seus filhos o siga, Ele espera que o seu filho se desvincule de toda a idolatria dele para ter Deus apenas como o ídolo, o Deus maior. Quando Deus lhe chama para seguir com Ele, Deus está interessado em destronar os ídolos que você entronizou na sua vida. Olhando para Abraão, Abraão não considerou a sua casa mais importante do que Deus. Deixou sua casa. Abraão não considerou os seus familiares mais importantes do que Deus. Deixou seus familiares. Abraão não considerou a certeza do futuro maior do que Deus. Ele não sabia para onde ia e qual era o seu futuro. Mas a narrativa bíblica, o que ela nos mostra, é que Deus quis provar Abraão, porque para Abraão, o filho de Abraão, Isaac, tinha se tornado para ele a coisa mais importante da sua vida. Para Deus, Isaac era a coisa mais importante da vida de Abraão. Deus viu isto. E como eu disse, quando Deus chama alguém para caminhar com Ele, Deus quer destronar os deuses que porventura você tenha ao seu redor. Abraão queria seu nome eternizado, era a promessa de Deus. Matando seu filho, no seu filho, ele se eternizaria. Olha lá. A minha descendência me eterniza. Uma maneira de nós sermos eternos é gerar filhos. Eu estarei no meu filho, estarei no meu neto, estarei no meu tatá, e por aí vai. Então, Abraão queria que o seu nome, já que a promessa de Deus foi essa, que o seu nome se eternizasse nos seus filhos. Esse era um desejo do coração de Abraão. Gerando filhos, o meu nome vai se eternizar. E uma outra coisa, o que fez Abraão esperar 100 anos para ter um filho? Prestem bem atenção. Abraão havia se sacrificado 100 anos por amor a Deus, ou porque nessa história ele seria abençoado? Ou seja, Abraão aguentou porque amava a Deus e aguentaria tudo, como essa música diz: se vier dor, eu estou aí porque eu amo Deus. Ou Abraão aguentou tudo porque no fim da história ele se eternizaria no filho. Havia Abraão se sacrificado e esperado por Deus ou pelo menino? Abraão esperou tanto por Deus ou pelo menino? Digo mais, Deus seria o meio para conseguir o fim, que era o filho? Será que Abraão não estava usando a promessa de Deus ou Deus para ter o filho? Quando, na verdade, ele deveria ter como alvo da sua vida o próprio Deus. Mas o que aparenta é que ele estava usando a promessa divina de um nome grande e célebre, uma descendência maior do que os grãos da areia da praia, para ter o filho. Abraão se sacrificou por Deus ou porque amava muito a possibilidade de ter um filho? Amar Isaac seria diferente de idolatrar o filho. Amar Isaac era o que Deus permitia que fosse, mas ter Isaac como a razão da vida, Deus não permitiria a Abraão. Naquela época, irmãos, preste bem atenção aqui. Os filhos, eu não sei se hoje certamente pessoas pensam assim, né? A gente vê muito na classe, por exemplo, jogador de futebol. Vamos pensar no Neymar, Carlinhos. Você gosta muito do Neymar, dos dribles de Neymar, do jeitinho de Neymar, do chapéu de Neymar. Neymar salvou a família dele financeiramente. Ou não salvou? Salvou. Vamos pensar no Robinho, Maria. Você que gosta do Robinho, pedala Robinho. Robinho salvou a família dele. A família dele não é mais pobre. Porque o menino abençoou a família. Isso não é verdade com o Kaká, que já veio em berço de ouro. Mas na maioria dos jogadores, a família põe todas as fichas no menino. Ah, se ele for para o esporte e for um grande jogador, vai ganhar muito dinheiro e vai salvar a família. Não é assim que algumas pessoas pensam? E não é assim que muitos pais massacram os filhos? Ah, eu vou botar esse menino para estudar, ele vai ser perfeito. Não para gerar um filho bom para a sociedade, mas para si. Aí estrangula o menino, mata o menino. Naquela época, o filho também, o menino, era a esperança da família. Porque o menino continuaria com as riquezas do pai, e era o menino que levaria o nome da família. E como a gente viu, Abraão parece ter gostado da ideia de ter um nome célebre. É a mesma tentação da Torre de Babel, nós queremos ter um nome célebre. A idolatria do nome, do status, da aparência. Então, para Abraão, o seu filho era a garantia do seu nome, era a garantia da permanência da sua riqueza. Para Abraão, o seu filho Isaac era a esperança da família. Primeiro lugar. Segundo lugar, se você for lá em Êxodo capítulo 3, tem uma lei interessante que os judeus tinham. Que era o seguinte, Deus disse que todo primogênito é dele. Está lá em Êxodo 13, ele faz um capítulo todinho falando de primogenitura, de primogênito. Se você tiver um filho, você vai ter que dedicá-lo a Deus, mas se você quiser resgatá-lo, você tem que dar uma oferta, resgatar o filho. Tem toda uma transação nisso aí. Mas os primogênitos deveriam ser consagrados a Deus. E os primogênitos eram muito importantes, porque consagrando a Deus, pagaria o pecado da família. Então, por exemplo, lá nas pragas do Egito e tudo mais, numa das vezes lá que Deus quis castigar o povo no Egito, o que aconteceu? Ele disse, olha, todo mundo entra em casa e mela a porta de sangue de um cordeirinho lá. Se a casa que bater e não tiver ninguém, a gente vai entrar e fulminar todo mundo. E aí, o ápice das pragas foi Deus matar todos os primogênitos da família. Matou todos, por quê? Primogênito morrendo, paga os pecados da família. Não totalmente, eternamente, para o futuro. Mas ali, naquele ambiente, na cerimônia, o primogênito pagaria o pecado da família. Então, por que que Abraão não estranhou, preste atenção, quando Deus disse, eu vou lhe dar um filho e ele vai lhe dar descendência, E depois Deus disse, eu vou matar o menino, eu quero que você sacrifique o menino. Por que que Abraão, parece que de uma maneira totalmente desprovida de emoção, de paternidade, ele pega o menino, coloca a lenha nos ombros do menino e vamos embora? Por quê? Porque Abraão acreditava, olhem bem para mim aqui, Abraão acreditava que ele era pecador, que a família era pecadora, e ele acreditava que entregando Isaac em holocausto, os pecados da família de Abraão seriam pagos. Por isso que não é tão estranho, é porque existia essa lei. Deus, quando requeria, o primogênito era para pagar os pecados da família. Então se dava ao menino, e aí se você quisesse resgatar o menino, você daria cordeiros e por aí vai, Êxodo capítulo 13. Então por isso que Abraão diz, ele é a minha esperança, é a esperança da minha família. Mas se Deus está pedindo, é porque certamente nossa família tem pecado aqui encoberto. Se Deus está pedindo o menino, é porque eu pisei na bola, minha família pisou na bola, então eu não vou pensar duas vezes, é lei, entregarei o meu filho para expiar os nossos pecados. Essa era uma lei, Abraão a conhecia, e foi por isso que ele não pensou em outra, não pensou, eu vou entregar, porque certamente nós temos cometido pecado, e é lei, é comum fazer isso. Só que Abraão disse, voltaremos. Abraão tinha certeza de que Deus iria prover. Ele tinha certeza que Deus era justo, então por isso ele obedeceu e foi entregar o menino. Mas ele tinha, por outro lado, certeza de que Deus era gracioso e amoroso. Por isso, de outro lado, ele disse, voltaremos. De um lado, é justo, entregarei pelos nossos pecados. O justo pelo injusto. E do outro lado, ele disse, mas Deus é gracioso, amoroso, nós voltaremos. Não sei como nós voltaremos. Por isso, Abraão sabia que tinha que entregar, mas cria que Deus devolveria de alguma forma e a promessa seria concretizada. O que acontece, irmãos? A história diz que ele foi lá, a gente leu e Deus diz, não, não mate não, eu provei. É interessante, porque a frase que Deus diz é uma frase muito parecida com os evangelhos, com os livros que relatam a história de Jesus. É o versículo 12. Diz assim, ó, quando ele ia matar o filho, Deus disse, não estenda as mãos sobre o rapaz e não lhes faça, pois agora seis que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Olha a frase, não me negaste o teu único filho, agora eu sei que você me ama mais do que seu filho. O que é que Deus está dizendo? Eu acabei de matar o seu ídolo e lhe dei vida. Acontece que muitas vezes parece que Deus está nos matando, mas na verdade ele está nos dando vida. Algumas vezes parece que Deus está nos matando, quando na verdade ele está nos salvando. Muitas vezes Deus parece estar apertando demais, mas na verdade ele está tirando o carnegão nojento da nossa ferida. Era o que ele estava fazendo com Abraão. Quem olha de fora diz, isso é uma coisa absurda, Deus vai pedir para matar o menino. Mas na verdade Deus estava salvando o coração de Abraão, que naquele momento estava considerando o seu filho mais importante do que Deus. Tanto é que ele diz, agora sim você me ama mais do que seu filho. Agora sim, você não me negou o seu único filho. E aqui, irmãos, como eu disse a vocês no versículo 2 e também nesse texto que a gente leu, Deus dizendo, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá. Moriá, para quem não sabe, é o mesmo monte com outro nome onde Jesus foi entregue. Olha lá, o monte Moriá, o mesmo monte que Abraão subiu para sacrificar o seu filho em favor da sua família, foi o monte que Deus fez subir Jesus para morrer pelos seus. Veja que interessante. Veja a ligação dessa história. Abraão só tinha uma percepção da história. Ele só entendia ali. Mas o que Deus queria ensinar, milhares de anos depois, é que como Abraão entregou o seu único filho, a quem amas, como Abraão entregou seu filho a quem ele amava, e Abraão entregou para expiar seus pecados, Deus, naquele mesmo monte, milhares de anos depois, entregaria seu filho, seu único filho, seu amado filho, para expiar os pecados daqueles pelos quais ele entregou seu filho. E a história se completa milhares de anos depois. A história de Abraão aponta para a história de Cristo. É interessante que quando estava no monte, Abraão tinha certeza que ele voltaria. A fé dele, Pia leu aqui, da fé de Abraão. Mas é interessante que, olha a ideia, quando ele chega para sacrificar, colocar o menino em cima do altar que ele fez, quando ele vai matar, uma voz do céu vem, e aí o que é que Deus providencia? Um substituto. O que isso significa? Para onde isso leva? Diz o seguinte, que para que nós não morrêssemos, Gilson, Deus providenciou um substituto no nosso lugar. Para que nós não pagássemos pelos nossos pecados no Monte Moriá de milhares de anos atrás, Ele providenciou um substituto, Jesus de Nazaré, e disse, saia daí, Gilson. E Jesus vai para o seu lugar e você está livre. Jesus vai pagar pelos pecados seus e da sua família. Uma outra coisa interessante. Jesus, milhares de anos depois, quando estava perto da cruz, vocês lembram muito bem. Ele chegou e disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. E aí Jesus, Deus disse, não tem outra, é você. Com Abraão, Deus providenciou o substituto, mas para Jesus, Isaac não morreu. Mesmo que Isaac morresse, os pecados de Abraão não seriam pagos totalmente. Precisava de outros Isaacs para morrer. Mas com Jesus, Deus disse, não, Jesus, não tem Isaac que dê jeito. Tem que ser você para pagar os pecados de Abraão e pagar os pecados daqueles que têm fé em mim, em Deus. E o que acontece? Deus, irmãos, está nos pedindo todos os dias os nossos Isaques. Todos nós temos uma coisa que quer se transformar numa coisa mais importante que Deus. Todos nós temos os nossos ídolos. Todos nós, alguma coisa amamos mais do que a Deus. Todos nós. No caso de Ana, da história que nós lemos aqui, ela amava tanto, mas tanto, mas tanto os seus filhos, era tão super protetora que os meninos não desenvolveram anticorpos. É bom deixá-los ir. A super proteção. E aí Deus disse, você tem que entregar para Ana, ele diria, entregue seus filhos, dê os princípios e entregue-os aos perigos do mundo para que eles aprendam. Entregue-os para que eles sejam lapidados. Entregue-os para que eles passem pelo fogo e sejam purificados. O que Deus diz para a gente é, entregue a mim os seus filhos. Entregue a mim os seus ídolos. Entregue a mim os seus Isaques, sem os quais você não me ama de verdade. Entregue no altar que eu providencio o que você tem mais importante do que eu. Para que eu possa provar e destronar esse ídolo, e eu ser o ídolo do seu coração. Todos os ídolos sugam, querem coisa de você. Querem, querem, querem, querem, querem. Vez ou outra você vê pessoas na igreja cansadas, enfadadas, porque elas estão idolatrando alguma coisa, e esta coisa está sugando dela. Seja o tempo dela, ela não tem tempo mais para nada, porque o ídolo está sugando. Seja a grana, ela vem toda quebrada, porque o ídolo vai sugando a grana. Seja a existência, o prazer de existir, as pessoas são cabisbaixas, raquíticas e frustradas e deprimidas, porque os ídolos sugam. Só Deus dá. Os ídolos sugam e Deus dá. Então, quando você vê uma pessoa esgotada, é porque ela foi esgotada por algum ídolo na vida dela. Se você não tem prazer na vida em Deus, sua vida falta prazer, é porque em algum lugar em você tem um ídolo, um sanguessuga sugando a sua espiritualidade, a sua vida. Se alguma coisa em você não funciona mais em Deus e as coisas parecem escuras demais, é porque tem algum ídolo na sua vida. Não tem outra história. Quando as pessoas entram em depressão, na maioria das vezes, quando não é algo biológico, mesmo quando é algo biológico, o que desencadeia esse processo é algum ídolo que ela constituiu, que ela quer servir a esse ídolo vai sugando dela, ela vai dando esse ídolo, chega num momento que ela se frustra e entra numa depressão terrível, porque ela vivia para algo. E esse algo sempre suga. E aí, meus irmãos, você nunca percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tem. Mais uma vez, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus seja tudo o que você tem. Você só nota que Jesus é tudo o que você precisa quando você perde tudo. Aí você olha e diz: realmente, eu perdi todas as coisas, estou vivo, Cristo é tudo o que eu preciso. Quando aquele rapaz perdeu sua esposa, gente, a gente está falando de esposa e de filhos. Esse cara era um robô, esse cara era um extraterrestre. Perdeu tudo, ele chega e diz: sou feliz. Por quê? Porque a sua família não era o seu ídolo. O seu ídolo era Jesus, Deus. E em Deus ele se agarrou e disse: apesar das aflições, eu sou feliz em Jesus. Apesar das aflições, eu sou feliz em Jesus. Se a família dele fosse um Isaac para ele, ele jamais teria feito essa música. Jesus não, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus seja tudo o que você tem. Mais uma coisa. Prestem bem atenção, olha aqui para mim. Só é seguro manter uma coisa na sua vida se ela realmente deixou de ser um ídolo na sua vida. Só é seguro para você manter uma coisa na sua vida se essa coisa deixou de ser um ídolo para você. Quer saber se é um ídolo? Te suga mais do que deveria? Te maltrata? Te escraviza? É um ídolo. Isso só acontece quando estamos realmente dispostos a viver sem ele. A vida só flui quando nós estamos vivendo sem ele. Essa aqui eu já disse, algumas vezes parece que Deus está nos matando, quando na verdade está nos salvando. Então, irmãos, todos nós temos os nossos ídolos. E deixa eu ler a história, o finalzinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui o finalzinho da história de Ana, que eu contei no começo. Eu marquei um bocado de coisa aí, não sei se eu vou encontrar. Enfim. Aqui. Como poderia Ana, a mulher que conhecemos no início desse sermão, como poderia ela dar a Deus o que ele pediu a Abraão? Psicólogos diriam que ela deveria parar de obrigar seus filhos a tomar parte em atividades e projetos para os quais eles não têm aptidão. Ela teria de parar de puni-los emocionalmente por notas baixas. Conselhos dos psicólogos. Ele teria de dar-lhes o direito de errar. Tudo isso é verdade. Mas existe uma questão subjacente que precisa ser encarada. Ana tem de ser capaz de dizer em seu coração: meu desejo de ter filhos completamente bem-sucedidos e felizes é egoísta. Olha lá, ela tem que dizer isso. O desejo de ter filhos perfeitos é um desejo meu, não é dos meus filhos. É egoísmo. Tudo gira em torno do meu desejo de me sentir digna e de me sentir valorosa. Se eu realmente conhecesse o amor de Deus, poderia aceitar filhos não tão perfeitos e não os estaria sufocando. Se o amor de Deus valesse mais para mim que meus filhos, eu poderia amar meus filhos de modo menos egoísta e mais verdadeiro. Ana tem de colocar seus Isaques no altar e dar a Deus o lugar central de sua vida. Seu controle exacerbado sobre seus filhos não era apenas indisposição de deixar Deus ser Deus em sua vida, mas também na vida deles. Ana não conseguia imaginar que Deus talvez tivesse um plano mais sábio para os seus filhos que o plano dela. Olha aí. Eu acho que Ana não imaginava que Deus poderia ter um plano mais sábio para os seus filhos do que ela teria um plano para os seus filhos. Ela traçava para eles uma vida perfeita, sem fracassos nem desapontamentos. Mas este é um plano de vida menos perfeito que a estrada esburacada que Deus inevitavelmente traça para nós. Os nossos sonhos são perfeitos demais para serem os sonhos de Deus. Nos sonhos de Deus, tem retirada de carne e gão da ferida. Então, o sonho de Ana era uma vida perfeita para os seus filhos. O sonho de Deus era uma estrada esburacada para os seus filhos virarem gente. Pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia por outras. Pouco conhecimento das próprias limitações e deficiências. Nenhuma perseverança diante de dificuldades e expectativas irreais com relação à vida. De novo. Pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia por outras pessoas, têm pouco conhecimento das próprias limitações e deficiências, nenhuma perseverança diante de dificuldades e expectativas irreais com relação à vida. Como nos ensina a Epístola aos Hebreus, que Pia leu aqui, todos que são amados por Deus experimentam dificuldades. O Isaac de Ana qual era? Seus filhos. O Isaac de Abraão, qual era? Isaac. Qual o seu Isaac? Você ama alguma coisa mais do que ama a Deus? Seu próprio filho. Deus disse, não ame seu filho mais do que me ama. Não ame seu filho mais do que me ama. E ídolos não são coisas ruins, não. Os ídolos são coisas boas. Trabalho é uma coisa boa? Pode ser um ídolo. O filho é uma coisa boa? Pode ser um ídolo. Dinheiro é uma coisa legal? É. Pode ser um ídolo. O tempo é um negócio legal? É. Pode ser um ídolo. Um relacionamento é uma coisa legal? É. Mas pode ser um ídolo. Ídolos são coisas boas que são colocadas no lugar de Deus e viram coisas ruins para nós. Então, qual é o nosso ídolo? Pense bem. O que é que ele suga? O que é que ele tira o vigor? Qual é o seu ídolo? Enquanto você servia esse ídolo, você não conhece a Deus. Agora, se você colocar os seus ídolos aos pés da cruz de Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, e não é ter só conhecimento dos pecados, é se arrepender dos pecados, é dizer, está aqui, Deus, o meu Isaaczinho, está aqui, Senhor, o meu Isaac. Está aqui o meu Isaac, está entregue, faz dele o que quiser, porque eu quero amar acima de tudo o Senhor. O Senhor é o meu Isaac. Enquanto nós servimos aos Isaques daqui, Deus não será a prioridade. E Deus vai pedir o Isaac de você e vai doer. Mas colocar diante de Deus e considerá-lo como tudo que nós precisamos é a saída. É o que o Evangelho diz, amar a Deus acima de tudo. E ao invés de lhe sugar, ele só vai lhe dar. Lidar. Paz, amor e por aí vai. Feche seus olhos e vamos orar. E vamos pensar nos nossos ídolos. Nos nossos ídolos. Vamos orar assim. Do que é que eu preciso? É de Deus. Principalmente e primeiramente. Por que eu ando tão irritado? Porque alguma coisa que me era importante me foi tirada. Por que pessoas que estão no relacionamento, no namoro, no noivado, quando acaba o namoro ou quando acaba o noivado, a gente vê na televisão cônjuges vão matar o outro, cônjuges que perdem o sentido da vida porque acabou o namoro, meninas que param de comer porque acabou o noivado, o que é isso? Fizeram do seu noivado, do seu namoro, seu Deus. E quando ele foi tirado, doeu e perdeu o sentido de vida. Mas quando nós colocamos nosso sentido de vida em Deus, nós só recebemos dele. vida. É sempre assim. Porque, pensem comigo, porque naquela crise que teve em 2008, porque que quando milionários perderam sua grana, centenas e centenas deles se mataram? Por quê? Porque sua grana era o seu Deus. E pelo Deus, a gente se mata. Milionários e milionários ao redor do mundo, na crise, principalmente nos Estados Unidos, se mataram porque perderam seu Deus, seus ídolos. E quando os ídolos vão embora, eles deixam um vazio enorme no coração. Seja no relacionamento, como nós dissemos, seja com finanças, como nós dissemos, seja com o que for. Eu mesmo conheço pessoas que perderam seu filho e perderam a razão da vida. Mas eu também conheço um homem que perdeu seu filho num acidente de carro, ainda menino, que chorou, mas que disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A música que nós cantamos nos disse, nos falou de um homem que perdeu a mulher e os filhos, mas não perdeu Deus. Então dá para viver. É a vida. O tempo é hoje. Deus está de braços abertos e com uma voz do céu dizendo: derruba os teus ídolos, meu filho. Entrega os teus ídolos. Retira os teus ídolos desse pedestal. Entrega-os no altar. Peça: Senhor, quero entregar aquilo que tem me sugado, mas eu também quero que o Senhor me refocalize em Ti. E obrigado, porque naquele monte Moriá, Abraão nos deu exemplo. Mas milhares de anos após, mais do que um exemplo, o Senhor nos deu a vida naquele monte. E nós temos vida hoje, porque o Senhor morreu por nós no altar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Derruba meus ídolos. Ó Senhor, não permite que coisa alguma sugue nossas esperanças, sugue a nossa vitalidade, o nosso vigor. Nós vemos tantas vezes as pessoas sugadas e longe de Ti, amigos nossos, às vezes nós mesmos esgotados, porque perdemos o foco. Que a Tua graça nos encontre, Senhor. Nos tira de Ur dos Caldeus. Nos tira da nossa terra, da nossa parentela, da nossa casa. Nos tira, Senhor. Nos tira do nosso status. Nos tira, nos arranca dessas divindades todas que nós construímos ao nosso redor, o nosso conforto, o nosso tempo, nosso dinheiro, nossos bens, nossa esposa, nosso esposo, nossos pais. Nos faz homens, Senhor. Nos livra de nossos ídolos. para o nosso próprio bem, Senhor, nós clamamos a Tua graça sobre nós assim. E usa esse tempo agora em silêncio que teremos para nos lembrar dos nossos ídolos. Usa esse tempo agora, Senhor, esse silêncio, tanto para nos lembrar como para destronar os nossos ídolos.